Ô, com tanta vontade de gastar que eu vou passar a senha do meu cartão pra vocês, bebê. Portal do Arrocha. Vai começar a luxúria. O binário chegando. Ô, bom filho, a casa torna. E já estava com saudades. Você gasta dinheiro à toa com os meus carros importados na garagem. Ou de viajar pro exterior da minha mansão em Las Vegas. Passar o fim de semana curtindo todas elas. Na mesa um espumante, num copo um Blue Label. E ver as novinhas descendo, e ver as novinhas descendo. E girou da Lamborghini, elas estão descidas. E ver as novinhas descendo, e ver as novinhas descendo. Bom filho, a casa torna. E já estava com saudades. Vou gastar dinheiro à toa com os meus carros importados na garagem. Vou te viajar pro exterior na minha mansão em Las Vegas. Passar um fim de semana curtindo todas elas. Na mesa um espumante, num copo um Blue Label. E ver as novinhas descendo, e ver as novinhas descendo. Te girando a limousine, elas estão descidas. E ver as novinhas descendo, e ver as novinhas descendo. E aí, bebê, com você hoje na vida.